Gerade Colati sta 10, Serena Racing Norvia. Linha 259, decolada de 40, chame o controle Salvador, 20, decima 8, Volvo. 308, controle, eu cheguei na 6259, obrigado. 705, pronto, estação autorizada no 0. Bruno 705, autorizada a linha de decolagem, estão no 0, vento 170 graus, 05 nós. Autorizada a linha de decolagem, estão no 0, gol 705. S05 do comando 49, chame o controle Salvador 9208, Lucas. Salvador 908, boa. Controle, o voo 1966 decolou cruzando 1407.

Alfa Solo 5-1, tô liberando Vetex 3 e Eco, chame Solo Salvador no 2-1, desse mal 9. Não, 2-1-9, vou no 9-8, daqui a pouco. Patango, Tango Oscafapá, taxa autorizada, reporte para ingresso, pistão 17, via taxa Oscar. Pode passar para ingresso, 17, via taxa Oscar, Tango Oscafapá. Sou informador, processo final 37, Golo, solicita descida para deslocado. Terceiro 5937, autorizado descida para 2010, que é a Gala 096. Sinal 37, autorizado desse vídeo caso, pela H-090. Terceiro 5973, apostelo, visão, autorizado de sinal IMS, textura pistão a zero, fala com o estabilizador. Sinal 37, voa dona, autorizado IMS, textura aí, corta lá. Autorizado táxi via pista. Reporte liberando a esquerda na taxiway Quebec. Para prosseguir o táxi até o ponto de espera da pista 10. A gente vai táxi 4 lá no próximo até a Quebec do ponto da Quebec. O Tango Oscafapá autorizado prosseguir o táxi via pista 17. Reporte liberando na taxiway Lima, carteira 35. Zero, 3290. 3290, para 3000 pais, que legal a 096. registrar pela Lima. Afirmo, prossiga o táxi a coordenação São Paulo Salvador Lima, ingresso no pátio principal, táxi Índia, reporte no ponto de espera, pista 90 pronto. Táxi a ponto de espera, afirmo, mantendo minha frequência. Ponto, então Salvador, processo 937, sinal IRS. Processo 5937, avistado, povo autorizado. Pistoma 0, ventando 50 graus, 069. Processo 937, está baixado e travado. Processo 5937, bip checado. Ah, reduzindo o 32, tá certo. Certo. Controle ciente, tráfego atualmente mencionado, agora a 10 milhas, já era final o procedimento. Olá, 5937, Serra, visual, passagem para ponto. Tem 5937, ponto autorizado, ventando 50 graus, 069. 5937, liga ponto. Papá, mantém a posição. A sua posição, papá. Papá, autorizado, alinhar e manter posição 0, utilizando manobras, prazo que eu conformo é validação, ingressando final de 10 milhas. Final 9. Vai, direção, só gosto, papá. Acelera, papá. Sétimo, solo 08, libere próxima à direita via táxi e eco, táxi autorizado na minha escuta via alfa, reporte no ponto de espera da delta, aguardando para o cruzamento, pistão 90.

Te manda por salvar para decolar. Oceano 5937, prossiga o táxi via taxiway Alpha até a taxiway Delta e mantenha o ponto de espera da taxiway Delta aguardando instruções. Tango, Tango, Oscar, Papá, decolagem autorizada. Pistão 0, vento 170, grau 05, nós. Pergunta, Blasão, Tango, Oscar, Papá. 90, confirma estabilizado. Confirma estabilizado. Gente, não tem uma frequência 198, vem com 195. 198, 95, obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3290, sinal, IRS, pistão 0. Tá, 3290, boa noite, continua a aproximação, guarde pista livre, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, será 3290. Tá, certo. Tango Oscar Papá, decolado 810, chame o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. Salvador 908, bom voo. Tam 3290, ponto autorizado, pistão 0, vento 170, grau 05, nós. Livre, tá. 309. 37, mantém a posição. Tango 210, Tango Oscar Papá. Autorizado para o Dimonda. Dimonda, papai, grava. Guarda a restrição, ok? Decolagem autorizada para o Dimonda 0, vento 170, grau 07, 9. Temporada autorizada para o 2781, 7 da restrição. Vou manter a restrição inferior inicialmente, o azul 2781. Confirma, né? Grama 6, 0 grau, 06, 9.

7781 foi para o Rio de decolagem autorizada para o Sol 90, vento 170 graus, 089. 7, direita da decolagem, 099. Decolada 20, chama o controle Salvador no 20, destino 8. Salvador 08, 099, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Chegou no 099, vou ter o Pro até 4000. Gol 099, contato radar decolagem, mantenha a Pro até 4000, pega depois, curva direita na ponte de Árvore. Pro até 4000, direita ponte de Árvore, após 099. Deu 781, autorizado pelo de conquista. Atalho. Cruzando o céu de conquista, azul 2781. Gol 999, chame Recife, onda 2.8, até 1.35, 2.33. 2.833, o gol 1.0, 9.9. Catarro, menos de 10 graus terra, dessa via para 2010, que legal no 06, autorizado sinal ILS, seguida por São José. 2016, autorizado ILS, seguida pista 10, portaria estabilizada de 10 graus terra. Tudo, confirma, está mantendo nível de voo 130? 2781, né? Confirme, azul 2781, está mantendo 130? Negativo, confirme o nível que cruza. Ah, está passando 137. Entendi. Receptando o final da 10, Juliette Bravo Serra, visual. Informa o meu Juliette Bravo Serra, chama a turma na frequência 198, 1895. 1895. Muito obrigado, boa noite, Juliette Bravo Serra. Serra, final ILS 210. Sou Romeu Juliette, Bravo Sierra, tráfego do estado, que nega ouro no 017. Pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento de 160 graus com 079. Sim, te autoriza circular e pousar na 97, senhor. Chama Recife em 128 decimal 8 até 135 decimal 3. Visual para pouso. Está em condições de usar isso, o visual aqui, visual com ambos. Consciente, a intenção é pouso visual que está no 7, caso seja, chame para o cancelamento, Juliette Melo Serra. Já está para o cancelamento, senhor. O visual aqui com o 7, posso prosseguir? Comandante Juliette Bravo Sierra, plano instrumento cancelado agora às 3:05, autorizado curva à esquerda, base pela direita da pista no 7. Chame de base para o final pista no 7, tem embaixo da banda, Papa Romeu, Juliette Bravo Sierra. Afirmativo, estou curvando à esquerda então, e vou fazer uma base direta pela direita da 17, Juliette Bravo Serra.